Parece louco, mas eu vou dizer. A luz está aqui, pare por aí. Como um balão, sim, eu vou subir. E se o ar não se importar, bebê, eu subo mais. Eu sou feliz. Bata palma se você pode ver muito mais além. Eu sou feliz. Bata palma se você de verdade pode ser. Sempre vão chegar, me desanimar, me derrubar. Vou te avisar que vou estar bem. Se te ofender, eu vou prosseguir. Porque sou feliz. Bata palma se você pode ver muito mais. Vai não, me derrubar. Meu nível é high. Me derrubar, não vai não, não. Me derrubar, eu digo agora não. Me derrubar, não vai não.